Bumba bara uma, homem go. Bumba bara uma, homem go. Bumba bara uma, homem go. Bumba bara uma, homem go. Joga bola, joga bola. Um ponta de lança africano, um ponta de lança decidido.